A grande saudade, volto novamente para os teus braços. Querida, perdoe todos os meus erros, eu não tive culpa deste meu fracasso. O nosso romance durou pouco tempo, porque foi eu mesmo que te abandonei. Ficaste sofrendo a dor da saudade, eu parti pra longe, nunca mais voltei. Hoje estou de volta, arrependido, querida, confesso, voltei pra ficar. Nestes longos anos que longe vivi, as noites